Eu tenho tanta coisa pra dizer e coisas que a vida fez saber. Também já fui você, meio sem saber viver. Conheço a estrada onde eu passei. Eu sei da alegria que fingi, da dor de ver alguém sorrir sincero. Foi tanto que chorou, que a lágrima secou, mas sei da o que eu tenho a dizer.